pra voar o mundo afora. Divindade vem mostrar o céu. Vou que nem flecha, vou que nem vulcão. O furacão que foi lançado ao mar. Ó teu talento, tua bondade. Ó divindade vem mostrar o céu. Quero ir com você pra Neguinho. E Floripa não pode cheirar. Vou fazer filhote no Brasil. Lavar a alma, lavar a alma. Vou que nem flecha, vou que nem vulcão. Um furacão que foi lançado ao mar.